E o JCast, depois de todos esses anos, finalmente está participando de algum prêmio, o Prêmio Podcast. O pessoal da Combo escreveu a gente lá. E para votar, vocês que estão ouvindo isso ainda no jcast.com.br, no post vai ter um link para a categoria nossa, porque a gente vai concorrer separadamente com o Mark One e com o Reviews. Então no post aí vai ter o link para a categoria do Mark One e do Reviews. Em qualquer post vai ter lá Prêmio Podcast, vote aqui. Você clica, você vai ser redirecionado para o Prêmio Podcast. Lá é só dizer sim, quero votar sim. Coloca que você é do Brasil, escreve captchazinho lá, bota o estado e ok. Um minutinho, você votou no GQS. Então vote no Mark One e no Reviews. A contagem de votos é diferente. Vote nos dois e ajude o GQS a ter o seu primeiro prêmio. Ou seus dois primeiros prêmios de toda a sua história para ver se agora tudo muda. Falei de Busy Bando aqui no GQS? Deve ter mencionado randomicamente, né? Que é um mangá que tá saindo aí, um título recente agora da Shonen Jump, e que é mais um daqueles. Todo título novo da Shonen Jump é aquela pergunta: beleza, ele vai ser o novo Naruto, o novo Bleach, ou o novo One Piece, ou não? Na verdade, o que a Jump mais quer agora é derrubar um dos três títulos que seguram as vendas da revista. O Beelzebub, ele começou bem. Hoje em dia ele tá mais ou menos, mas não chega a tá ruim, não. Continua relativamente bem. Tá melhor que o Toriko, inclusive. Mas a diferença, a principal diferença desses hits que surgem na Jump, que são hits desde o início, comparando o Beelzebub e o Toriko, que foi assim, é que o Toriko, ele não... Acho que ele não funcionaria bem fora do Japão. Enquanto o Beelzebub funcionaria tranquilo. Sim, os comentários que eu já ouvi, tipo, de gringo que anda lendo, todo mundo gosta muito. Tem um apelo ocidental muito bom, né? É porque ele fez aquela coisa que faz tempo que a Jump não faz. Que é um mangá com tudo pra ser um mangá de ação, mas que começa com muito comédia, nonsense e com pitadinhas de ação que vão crescendo, entendeu? A quantidade de ação vai crescendo e a quantidade de humor vai diminuindo, que é exatamente o que aconteceu com Dragon Ball, por exemplo. E essa coisa que o japonês adora de ter, tipo, neném com o mundo de fora, essa porra, que... Porra, eles acham isso muito engraçado, né? Inclusive, o autor de Shinchan morreu, mas por algum motivo misterioso vai continuar tendo. Vai porque... continuar tendo e não vão fazer um filme. Meu Deus, já acaba isso logo. Live action não, né? Não, não. Cara, acaba com isso. O cara já morreu. Acaba essa merda nem, logo. Nem no Japão uma criança pode fazer a dança da bundinha peladinha em live action. Cara, que horrível. Cara, que anime ruim. Eu te falei, né, que tem um crossover mais bizarro. Cara, Eva, Shinchan eu é falei muito com bom, você... Cara. Eu falei com você, mas nunca falei no ar. Existe o crossover... Imagina o crossover mais bizarro. O meu é mais. É o crossover que rolou com Kamen Rider Deno e Crayon Shin-chan. Tentem imaginar como isso aconteceu. Não vou conseguir visualizar. Um dia vocês procurem aí embaixo. Bem, o que, que é o Busy Bando? É o filho do demônio. Basicamente. É o Crayon Shin-chan do mal. Não, ele não é um Crayon Shin-chan porque ele é um bebê mesmo. Ele não fala. Tá, mas porque... Tem chupetinho e tudo. Tem a bunda de fora e blá, ah, como é engraçado, a bunda de bebê. Cara, ah, qual o problema que você tem com bebês pelados, cara? Eu tenho problema com coisas que as pessoas acham engraçado, mas que são idiotas. Tipo, gente peidando. Ah, cara, entendeu? Mas... Gente caindo no chão. Eu ainda prefiro entendeu? Bebês bunda pelados... Bunda de fora no Japão. Bebês pelados entendeu? Do que peido, cair no chão e ir pra não, na cara. Não, não gosto nada disso. Pastão demais. Vai pro Zorro Total. Vou ficar emburrado agora de casa. Eu tô vendo. Esse, de fato, é um mangá... Que os evangélicos não vão deixar seus filhos lerem, a gente não vai poder nem falar nada, né? É, porque não o cara, tem como. Porque realmente é do capeta, então não tem como. Se for evangélico, não leia, é do capeta. O cara tá cuidando do filho do demônio, e o filho do demônio escolhe o cara mais malvado pra ser o pai dele. Ou seja, é um mangá que tem apologias diretas ao Satã, então realmente não deve ser lido por filhos de evangélicos. Que nem My Balls. É, queimem suas cópias de Beelzebub junto com Cinderela. E My Balls. E Bernardo e Bianca. E o Tenga. E o Tenga? É, mas bons que tinha promoção no Tenga. Ah, é? Uhum. Oga Tatsumi, o nome dele. É... Dele, de quem, né? Esse review tá maravilhoso. Oga Tatsumi, o nome dele, mas de quem? Você não falou. Oga Tatsumi, ele é... O filho do demônio? Não, Oga Tatsumi, ele é um... Um delinquente de uma escola de delinquentes. É uma escola toda quebrada, que vai toda a escória da humanidade pra lá. Toda a escória do Japão vai pra lá e só tem delinquente na escola. E ele é um delinquente muito famoso lá, porque ele é muito forte, tal e coisa, coisa e tal. Em um dia, ele encontra a Yuda, eu acho que é o nome dela. É, Yuda Gard, ou Yuda, abreviando, que é uma gothic lolita loura que veio do inferno. Porque como eu te falei, no inferno de Beelzebub, todos os demônios, sexo feminino, né, adoram usar roupas estilosinhas, né? E todos os sexo masculino usam roupas de Dragon Quest, de vilão de Dragon Quest, armadura de cabeça de capacete redondo e chifrinho. E ele encontra a Yuda, e a Yuda tá com um bebê. O nome do bebê é Kaiser da Imperana Beelzebub IV. É um nome demoníaco. Só que ele ficou conhecido como Beelzebub, ou como o Oga chama ele, Baby Bill. Estamos oficialmente participando do Prêmio Podcast nesse exato momento. Acabou de chegar o e-mail. O Baby Bill, ele chora Dabu, ele fala Dabu, porque ele é uma criança fofa e precisa ter um barulhinho fofo, fora bolas. A bunda dele aparece constantemente, por isso é hilário. Não só a bunda. Isso é muito engraçado. Ah, claro, a parte da frente também, porque isso é muito engraçado, nossa. Eu olho assim, eu não consigo me segurar, de tanto que eu rio, é tão engraçado ver bunda de neném. E ele foi pra Terra, se eu não me engano, ele foi pra Terra pra fazer um treinamento. É parte do treinamento dele pra se tornar o Devil King. Ele ir pra Terra e fazer um treinamento, passar um tempo lá. Ele procura... Fazendo mal pras pessoas? É, ele procura o cara mais malvado da região pra ser o tutor dele. E no caso foi o Uga. E ele é um Pikachu também, ele eletrocuta as pessoas, sabe? O Oga é forçado a cuidar dele, porque se o Oga, ele fica, ele gosta muito do Oga, se o Oga ficar muito longe, acho que é um raio de 10 metros dele, o Oga é eletrocutado até a morte. Puta que pariu! Então ele tem que ficar andando pra cima e pra baixo com claro, um bebê nas costas. Agora a gente entende, puta merda, bebê do demônio pelado. E aí quando ele vai lutar, o bebê até dá um power up nele, sabe, tem uma tatuagem. Enquanto mais maldades ele faz, mais o bebê gosta dele, mais forte ele fica. Cara, cadê a moral ética dos bons costumes dos mangás? Mas aí ele não faz maldade, né, cara, ele só briga com outras gangues e tal, e vai vencendo as gangues, vai crescendo a reputação dele, e o bebê fica mais, olha como ele é forte. E uhum. Passa a gostar mais dele. Uhum. E ele tem também um amigo, que é o Furuichi Takayuki, que é um carinha muito estranho. Ele só fica ele não entenda dele direito, sabe? Ele vive no rastro do Oga e não faz muita coisa. Ele é meio que um... O mangá tá começando, ele deve fazer alguma coisa ainda. Ele é meio que um nerd que teve a sorte de ficar muito amigo do delinquente. Ele fica na cola do delinquente pra se proteger. Algo mais uhum. Essa é mais ou menos a impressão que eu tenho dele. Mas ao mesmo tempo ele não é exatamente um nerd. Ele só é fraco, ele não luta. E como que se desenrola essa história? Ela tem sagas, ela tem episódios... Antes eu preciso falar do melhor personagem, o Alain Delon. Quem? O Alain Delon. Sabe aquele mordomo do Urahara? Alain Delon, tipo o ator e o jogador? Tem um ator francês chamado Alain Delon. Tem um jogador brasileiro cujo apelido é Alain Delon. Ou seria nome de batismo? Não sei porque eu não entendo de futebol. Não, o nome do demônio, Alain Delon. Então já temos um terceiro Alain Delon na história. Ele é... Sabe o mordomo do Urahara? Sei. Pega aquele estereótipo, sabe? Cara grandão, caladão, bigodudo. E no início do mangá ele vem flutuando num rio. E ele abre no meio e o bebê sai de dentro dele. O bebê mas dele que entrega que assim... Leva ela? Não, mas não é a garota? Eu acho que colorido que leva ele? Acabou de não, a Yura tá junto. A Yura aparece depois e fala, não, vamos reescrever o passado. É o seguinte... Você falou que ela entrega o Beelzebub. Não, ela entrega, em aspas. Ela manda o Alain Delon, ela é o Alain Delon package, entendeu? Ele encontra o bebê, o Alain Delon abre... Qual é a função da Yuda, então? Da Yuda? Avisar e ficar de olho nele, entendeu? Ficar de olho no Oga. Ela é babá. É, ela ficar de olho no Oga pro Oga continuar cuidando bem do Beelzebub e continuar sendo malvadinho pro Beelzebub crescer forte e saudável. Entendi, como um bom demônio deve ser. E o Alain Delon, ele é meio que um multifunção, sabe? Sempre que ele precisa de alguma coisa muito estranha, ele funciona pra isso. Tipo, carregar um bebê no rio. Tipo, abrir o próprio corpo aí. É, abre o próprio corpo? Entendi. Ele abre, ele é oco por dentro, é estranho. Isso não é pra criança, cara, não pode. É absurdo. É, rola a saguinha assim, rola arcos. Normalmente é um arco com um vilão de alguma gangue, alguma coisa assim. Mas eles enfrentam seres sobrenaturais ou é tudo pé no chão? Não, por enquanto só humano. O que tá rolando agora... E tem gente querendo fazer mal ao Beelzebub? Ou são só tramas paralelas são de por acaso? É, por enquanto até agora é guerra de poder entre gangues. Ponto. Não é nada relacionado ao fato dele ser um demônio ou coisa parecida. Por enquanto, não. Não tem outro demônio, um demônio rival, um não, nada demônio. Disso. A única coisa que aconteceu agora é que ele ficou doente, e depois que ele ficou doente, ele encontrou um outro cara lá que era mais forte do que o Ogre, e agora ele tá com outro cara. Ah, entendi. Mas até agora... Mas provavelmente daqui a pouco deve começar a entrar outros demônios. Vai, sem dúvida. Conforme ele vai ficando mais forte, ele vai ter que começar a crescer o nível. Quantos capítulos já saíram? Saíram, deixa eu checar aqui, 30 e pouco, 30 capítulos. No começo, né? Ah, também no começo. Já saiu algum volume, cara? Não. Já. Deve ser o 2, eu acho. Então isso deve dar 3. Ainda tá promissor. Como deu pra perceber, é um mangá bem genérico. As lutas são lutas de shonen, sabe? Ainda não chegou naquele nível magnânimo. Ainda tá naquele início que as lutas são rápidas. Lutas humanas. As lutas são... Mas não, mas ele fica eletrocutado, sabe? Que faz crateras com soco no chão, coisas desse tipo, sabe? Mas nada muito grande. Por causa do boost que o... É, mas ainda não é nada muito grande. É um mangá bem genérico. A história dele não é nada demais, mas é o... Qual é o grande apelo dele? Por que as pessoas devem dar uma chance pra Beelzebub? Não, o grande apelo dele é ele provavelmente ser o próximo, um dos próximos... provavelmente o maior candidato a... Ou seja, o grande apelo dele é o motivo que eu digo pra vocês não lerem. Que é o quê? É engraçado que tem uma bunda do neném. Ou seja, não assistam. Não, esse não é... Não leio. É legalzinho. Não é bom, não vou dizer ele assim, não quer admitir que ele acha é um engraçado mangá muito bom da Jump. A bunda do Beelzebub. Eu não acho engraçado, cara. Tá rindo por quê? Eu só não tenho nada... Ela pensou na bundinha e começou a rir. Eu acho engraçado o fato dos japoneses gostarem disso, entendeu? Ah, que desculpa, nossa. Eu não tô rindo da bunda, eu tô rindo do fato de todo mundo que tá rindo aqui, tá rindo desse fato, entendeu? Eu olhei o mangá e imagino um japonês loser rindo da bunda do bicho. É mais ou menos por aí. Ah, claro. E é um mangá bem... Os personagens são carismáticos, são bons. São. Alguns deles. O Bills é muito legal. Mas apareceu também... Preciso comentar alguma apareceu coisa. Também agora uma garota que cuida da irmãzinha e que é uma delinquente também, de que o... Ela fica muito chateada com o Oga, porque ela acha o Oga... Ela acha que o Oga é pai do Bills e é um pai muito desnaturado. O Beelzebub, ele é humanoide? Ele tem chifrinho, não? Ele é um bebê normal, né? É um bebê normal, de cabelo verde. Mas normal. Ah, tá. Ele não tem chifrinho, orelhinha pontuda, nada? Não, rabinho. Não. E eu acho que ele ter cabelo verde é algo... E something. Porque, se eu não me engano, ninguém mais tem cabelo colorido. Só ele. Ah, então. É, só ele. Entendi. E ele se veste ou ele tá sempre com a bunda de fora? Ele tá sempre com a bunda de fora. Agora eu tô rindo. Ela acha que ele é muito natural, que ele vai brigar com o bebê nas costas, sabe? Coisa desse tipo. O bebê voa longe e ele não tá nem aí. Mas, pô, eu também não estaria, filho do demônio, né? Se morrer, tá, mas ela não sabe, né? Ah, inclusive, uma das maiores, a maior recorrência de piadinhas é que eles acham que o bebê é filho do Oga com a Hilda. Todo mundo acha isso, que a Hilda ainda fala que é noiva dele, pra piorar a situação. É isso, não tem muitos personagens ainda, são 30 capítulos, mas é bom dar uma chance, que pelo menos daqui a uns anos você pode dizer, ah não, eu li o novo hit da Jump. É, tipo, quando o Beelzebub tiver no... uma série de TV cansativa de 300 episódios. Quando o Baby Bill tiver adulto, sabe? É, com a chupetinha, no melhor estilo Coema. Você pode dizer que ele leu desde o início. Quando ele era um bebê ainda, ele tinha bunda de fora. Tem aquele adulto capaz de ter uma bunda de fora também, né? É, não. A Jump não faz mais isso. A última vez que ela fez isso foi com Dragon Ball. É, bunda adulto não tem mais? Do Goku. Bunda adulta masculina bunda não adulta tem mais. Bunda adulta não tem mais, não. Só feminino. Aham. Uhum. Love Ru acabou, né? Você chegou a falar? É, eu não comentei, não. Love Ru acabou. Incrível, né? E a... Que dizem que o final foi hiper-relevante, mas acabou. É, acabou muito do nada, cara. Muito do nada. Eu não sei, eu só li o pessoal comentando. Mas acabou bem, nossas aventuras continuam. Quem morreu no mundo dos mangás, além do autor do Crayon Shin-chan? Acabou Tsuviru, acabou Tsubasa? Tsubasa acabou. Vai acabar, né? Não, acabou. Não, falta só o prólogo. Acho que o prólogo saiu essa semana. Você leu? Eu li o final. É bom. Falta o capítulo extra. É bom ou é Clamp? É Clamp. Acaba do nada. Acabou. Chora aí que não vai ter mais explicação, né? E, não, assim, eles explicam. Só que é aquela coisa, sabe? Parece que é que nem final de Torchwood. Temporada de Torchwood, sabe? Assim, tipo, nós temos que contar isso. Nós não sabemos como contar jeito. Nós vamos contar da forma mais maluca, confusa e rápida da face da Terra. Mas é legal? Você sabe o que aconteceu com os personagens? Você fica tranquilo que eles estão felizes? Você fica triste que eles estão mal? Não, provavelmente o prólogo vai ser mostrando eles felizes. Porque esse acabou assim. A resolução mesmo. A resolução do conflito. O final do capítulo foi exatamente. Conflito se resolveu, puf, acabou. Mas o que eu posso adiantar? Posso contar spoiler? Não, porque eu não vou ler. Eu não vou contar spoiler pra ninguém, nem pra você, nem pros ouvintes. O interessante é que Holic continua, né? Holic continua e eu suspeito, tem pano pra continuar por um bom tempo até. E eu espero que continue, talvez, porque eu gosto muito de Holic. Talvez Tsubasa tenha terminado assim, de repente, justamente porque futuramente os personagens vão fazer alguma participação. Tomara que não. Holic tem que continuar com histórias fechadas, sabe? E terminar assim, bem tranquilinho. Holic não tem essa necessidade de culminar no fim do mundo, que nem Tsubasa. Eu não vi, não tem outra temporada, nem OVA, nem nada animado planejado pra Holic, né? Não, o último foi o K e saiu aquele OVA, né? Aquele OVA junto com o Tsubasa. É. Provavelmente agora são. Provavelmente agora são vocês assim, lado a lado. Porque a partir de agora as histórias ficam muito conexas. Mas, Tsubasa acabando animado e Holic continuando, talvez tenha mais uma série de Holic. Seria bem legal. Porque não teria mais relação com o Tsubasa, né? O Tsubasa acabou. É, Kay tava bem maneiro. Os poucos episódios que eu vi, que a gente tava acompanhando aqui. Não, Holic é muito bom. Eu ouso dizer que Holic é uma das melhores coisas que o Clamp já fez. Porque é uma das coisas mais diferentes do que o Clamp já fez também. Exatamente. E não rola bunda de ninguém, assim, não rola bunda do Mokon. A bunda do Mokon não rola, o Mokon não fica vestido. Não, mas ele não tem bunda, então... É, tem um orifíciozinho embaixo do rabo. Não, ele não faz, né? Mokona? Ele é Deus, né, cara? Não, esse Mokon não é Deus, ele é uma cópia. Mas é o clone de Deus. Clone de... Geneticamente ele é Deus. Não, ele não é um clone de Deus, ele tem a forma de Deus, mas ele não faz tudo que Deus faz. Ele faz só 108 coisas que Deus faz. Ele chegou a revelar 108 coisas? Óbvio que não, né? Revelar nem 10. É. Sabia que o texto tem 108 contas, né? Aham. Uhum. Várias coisas tem 108. Lost? 108 é a soma do número de Lost e o tempo que você tem que apertar o botão. O texto indiano também, a Japamala também tem 108 contas. Mas o que é que tem 108? São 108 vidas. Eu tenho 108 motivos pra você não ler o Sebub. Começa com a bunda. Começa aí, vai. Começa com a bunda e termina com a bunda. O do meio e depois eu conto. A roda de Samsara também são 108 vidas, né? São nada a ver, não tem tempo determinado. Não, em algum lugar tem. Então se foi alguma linha budista muito obscura. Não, assim, pelo menos na Gnose tem, porque eu... Gnose, querendo... Agora não sei se outro lugar realmente Deus, tem. Pelo amor de Deus. Não, parece que é 108 pelo vidas com prorrogação. Você pode mandar... 108 vidas segurando a gorra. Você manda um pedido com duas vias pro mundo astral, sabe? Que às vezes prorrogam a sua... Fazendo um golzão sobre a Gnose. A gente já falou sobre... A gente vai falar mal de religião aqui, a gente já falou mal daquela do Mitibiki. Eu falei mal do Mitibiki com o Diego. De quem? Mitibiki. Eu não vi os programas sobre o Diego, nem com a Otsu. Aqueles programas piratas do JCast. Que acabaram de amar na combo. É, tipo, tá todo mundo ouvindo o Mico de novo. Eu achei que falar de Mitibiki com o Diego, sem Mitibiki, aquele... Da região japonesa que a Salafrária tentou engambelar o outro. Que vende. Que isso, cara? Não sei disso, não. Que isso, velho? Conta em off aí. Tá, eu vou contar pra ele. Vocês escutam na combo, que lá tem a história completa. É o Mark 17. Não, Mark 16, que é com Speed Racer. Que aparece a Oprah com capacete. É, que eu não entendi nada daquele troço. E hoje eu não lembro mais, vou explicar. Então vai ficar um mistério pra sempre. Falar bem de Naruto. É que eu tô aqui no canto muito chocado pelo fato de ter confirmado que os vampiros de Crepúsculo não têm presas. Eu não vi o filme. Agora eu tô chocado com o fato de ele me contar que eu morri de criança mesmo, com todos os dentes. É, que eu tô contando pra ele que no filme, quando o James morde, a Bella fica a marca inteira da cara dentária. O que exatamente aconteceu, cara? Eu não entendi. Eu quero fazer uma história de vampiro, mas eu não quero usar vampiros. Eu quero usar uma coisa qualquer aí. É, eu quero usar um bicho que eu sonhei. O nome vampiro é só porque é legal. As pessoas gostam de vampiros. É legal, Max. Provavelmente quem... Toda garotinha... Provavelmente quem transformou isso em coisa de vampiro foi o editor depois que leu. Não, você, na verdade... Se a gente puser vampiro aqui, vai vender mais. Na verdade, não. A Christopher Meyer, ela é bem adolescente, né? E toda garota adolescente ovula quando escuta a palavra vampiro. Não, não é adolescente, mas ela tem alma de adolescente, sabe? Ela tem cabeça adolescentezinha. Ela é uma comida, na verdade. E toda adolescente, quando escuta a palavra vampiro, ela começa a ovular. Todos os nossos ouvintes, nesse momento, estão ovulando. Peraí, então eu falei vampiro. Peraí, vampiro? Meu Deus. Mas eu só tô falando disso que eu tava mencionando que eu achei mais um motivo pra True Blood ser melhor que Crepúsculo. E é esse, em True Blood a gente tem presos. Né? E vampiros, pra mim, não. Vampiro que não tem presa, pra mim, não é vampiro, não, só cara. Só eles pararem de beber sangue, os vampiros de Crepúsculo, né? É, quase que já fazem isso, basicamente. Não eles devem sangue uma vez ao ano, né? Não vem bebendo mesmo, eles caçando quase. Não, eles caçam pra caramba. Caçam pra caramba? Não, porque eu só li o primeiro livro. É, porque nada acontece mesmo no livro, eles ficam caçando. Ah, tá, então, porque no primeiro livro nada não tava fazer. Eles caçando. É, nada pra fazer. Mas eles caçam e matam? Ou eles só sugam e deixam vivo? Mas como é que vai sugar e deixar vivo, rapaz? É, eles matam, obviamente. É só sugar tudo, ué. Gente, mas o suficiente pra se alimentar, já matou o bicho, né? Ué, só eles não se alimentar. Eles matam, eles matam, eles matam. Eu acho que se eu fosse um vampiro e não quisesse matar uma pessoa, eu pegava três pessoas e mordia três. Um pouquinho de cada. Então, em True Blood, mais um motivo pra True Blood ser melhor. Em True Blood, rola disso, dos vampiros, eles têm humanos que eles mantêm pra poder ficar tomando sangue de vez em quando. Annie Rice faz isso também, não tem? Annie Rice, é, mas Annie Rice é pequeno. Tem os escravinhos. Normalmente tem umzinho que é um amiguinho deles, que depois acaba virando um vampiro. Assim. É. Ele bebe um pouquinho e pronto, sabe? É. Então, pra que, pra ter criação de humano mesmo, mais aquela massa. Isso que eu tava querendo confundir. Tinha alguma coisa envolvendo isso na minha cabeça, eu achei que fosse Annie Rice, mas não, é Vampiro à Máscara. Esse não é um podcast sobre vampiro. Inclusive, Vampiro à Máscara é mais legal que Crepúsculo. O que não é mais que melhor que Crepúsculo, cara? Você consegue dizer algo que vampiro... Amy's Guys que... não é mais legal que Ok, você pegou pesado. Não tem vampiros, Amy's Guys. Quer dizer, talvez o Guys seja um vampiro. Ninguém me provou, Não, ele consegue recuperar o tiro na testa, né? Ué. Se pra ser vampiro basta você ser imortal, o que a Stephanie Meyer provou... E pelo gosto de picas enormes dele, né? Meio que... Chega de falar de Amy's Guys, acabou. Porque todo vampiro é meio... Tá... A Stephanie Meyer não faz vampiro gay, ela não gosta de viado. Ela pode não fazer gay, mas as garotas fazem por ela, né? As leitoras falam, fazem por ela. Ah, com certeza. Tem, como é que é? Edcobe. Que horrível. Faz uma amálgama melhor aí. Por que não é Jaward? Ficou melhor. Eu fiquei meia hora cantando e saiu o Edcobe. Não, Jaward é melhor. Jaward é bem melhor. Existe Jaward? Não sei. Eu vou falar bem de Naruto, veja só. É. Por que eu vou falar bem de Naruto? Não faço a mínima ideia. Desde o 424 que eu não leio o Naruto. A última vez que a gente falou de Naruto, a gente tá falando do quê? Do arco do Pain, né? É, que era um Pain DS. Na verdade, nem faz tanto tempo assim. Bom, eu parei de ler no capítulo 424, foi mais ou menos nessa época que a gente falou também. Tava acontecendo o quê? Bom, o Naruto tinha acabado de aprender a virar sapo, tinha voltado pra Vila da Folha e tava... Ah, não. Eu nunca contei essa minha excentricidade no GQS, deixa eu me gabar. A minha faixa de mangás, ela é separada. Ele não tá se gabando, porque ele já tá admitindo que ele baixa mangá e não compra. Ou seja, tá destruindo a indústria. A minha faixa de mangás, primeiro ela é separada pro gênero, shonen, shoujo, seinen. Depois pelo que tá completo. Repare a relevância dessa informação. Depois pelo que tá completo, pelo que tá em atos. E depois o que tá em ongoing, o que tá saindo, é separado por revista. Por isso que eu demoro meia hora pra chegar lá. Ninguém tá percebendo que você deve tá cortando todos os espaços. Ok, cheguei. 424 estava... Bom, tava mal desenhado. Pelo que eu posso ver aqui. 424 é um capítulo mal desenhado, não? Não, mas é logo depois ou antes dele. Enfim. Depois disso rolou a cratera, Pain é um idético dentro de uma máquina. Naruto fala, Pain, você é um bom cara. Ele é, realmente, eu sou um bom cara. Eu vou ressuscitar todo mundo. Aí, ao melhor estilo vilã de malhação, que não morre, fica boazinho e vai morar na casa dos pais? Ou algo assim, sai da série, vira coadjuvante? Não, ele morre. Só que ele salva todo mundo antes. Ficou bonzinho, não adianta. Porque... Eu não respeito o vilão. O único vilão pra mim que pode ficar bonzinho e eu engoli um pouquinho foi Darth Vader. E mesmo porque quando eu nasci, já era legal. Então eu não posso simplesmente chegar e falar que não é legal. Né? Agora, o Pain é contemporâneo, então eu posso virar pra ele e falar, não é legal. Basicamente o Naruto chega lá e fala, o Jiraiya me ensinou a perseguir os meus sonhos, blá blá blá. E falou, é mesmo, Jiraiya. Jiraiya. Eu gosto do Jiraiya. Nós queremos um herói pra defender. Aí o que ele faz? E que busca Cala a boca. Força dentro do seu corpo. Vocês não preferem ouvir eu cantando a música do Ninja Jiraiya, que é muito mais legal do que um review de Naruto? Vamos fazer uma votação, levanta a mão aí. E aí você vai ver como é que depois disso fica legal. O Pain ressuscita todo mundo, porque pessoas não podem morrer, obviamente, nunca. Todo mundo ressuscita, Kakashi, Hinata, todo mundo que tava morto ressuscita, ou quase morto. Aí todo mundo volta a vivo e começa a parte interessante, que foi um arco que tá durando até agora, mas agora começou a porradaria, o que normalmente significa que tá ficando ruim. Mas eu não tenho certeza. Tem que esperar que a porradaria acabar. Ou pelo menos ver se ela vai acabar. Bom, o negócio é que agora virou Dragon Ball Z total, né? Agora eles só sabem atacar com criaturas gigantes. É, todas as porradas agora são canhões gigantes que fazem buracos gigantes em crateras gigantes, enormes gigantes. Ele podia pegar a pegada de Bleach e começar a tirar nacos das pessoas. Ia ser mais legal. Bleach você tira pedaços e faz rajadas de coisas. É. Bleach tem muito concreto. Muita fumaça, muita rajada e muitos nacos humanos. Porque, tipo, a página dupla de One Piece é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Página dupla de Naruto é alguma cratera gigante de algum raio gigante. E mal desenhado. Página dupla de Bleach é alguém muito estiloso com alguma rajada preta de um lado e outra branca do outro. E um pedaço saindo. É um pedaço de alguém voando. Enquanto ele tá com a cara super espantada de, oh meu Deus, tiraram um pedaço logo, de mim. O Kubotichi é o mais inteligente, porque o único que ele precisa fazer é dividir a página dupla em um lado preto, um lado branco e desenhar alguém ali. E um pedaço de gente, mano. É, e um naco. Que não precisa nem ser muito fiel à anatomia humana mesmo. Então, os Kage, eles resolvem finalmente... Não, depois assim, depois que tocaram o puteiro, depois que quase a Akatsuki todo foi destruída, depois que tudo foi destruído, precisaram jogar uma bomba atômica em Konoha pros Kage virar e falar, não, vamos fazer uma reunião, porque esse pessoal da Akatsuki tá dando trabalho. Vamos juntar todo mundo, ver o que a gente vai fazer com eles. Porque tem gente, tem ninja que saiu de todos os lugares, de todas as vilas de lá mesmo, né? Problema de todo mundo. Então vamos bater um papo pra ver o que a gente vai fazer. E aí, eu vi que o Gaara voltou, eu gostei. Aparecem todos os Kages, inclusive, que a gente não conhecia. Essa imagem é outra prova dos personagens a esmo dele, né? Uma página colorida dupla com todas as pessoas que tem biju, que tem algum bicho de N caudas dentro dele. Ah, falando do númerozinho com os dedos. Legal. Basicamente, agora me diz, quais desses aqui você conhece? O Naruto, cara. E o rapper. E o rapper. Pronto. Acabou. Todos os outros, se apareceram, apareceram por uma página. E mesmo assim, o rapper é ridículo, né? E tem samurais, agora tem samurais. Além de ninjas, tem samurais. São essas coisas aqui. Uma mistura de Stormtrooper com... Na era medieval. Um Conan. É. Teu pai Mene. O que interessa é o seguinte, cada Kazekage tem, sei lá, uns três companionzinhos que ficam no rastro deles. E que não serve pra absolutamente nada, provavelmente pra morrer daqui a pouco. É, deve ser personagem estocado que o Masashi tinha jogado em algum canto. Não, provavelmente o Masashi deve desenhar um personagem por semana. É. Aí quando ele tem a oportunidade, ele joga todos lá. Aí o que que acontece? Como vai ter essa reunião e como o Sasuke... Essa é a parte legal, rolou uma tensão política interessante. Porque o Sasuke se juntou a Katsuki. E como tá tendo essa reunião, o Naruto e o pessoal de Konoha se juntam pra conversar sobre o Sasuke. Ah, não tem como a gente escapar. Se eles decidiram alguma coisa, a gente vai ter que caçar o Sasuke mesmo. E aí eles começam a armar planinho, sabe? De como resolver essa questão política. Olha, toda a tensão política interessante. Isso que valeu a pena. Porque a graça de Naruto, no início pelo menos, era as estratégias de luta, correto? Correto. Quando isso começa a crescer, começa a ficar magnânimo, vamos mudar que a gente pode transformar estratégias de luta em algo mais de guerra. Estratégias de guerra. Que tá rolando uma guerra, só que o Kishimoto não sabe escrever direito. Então quando começou a rolar uma tensão política, eu sempre esperei uma guerra de Naruto. Já que Naruto não vai ficar lidando com aquela coisa shonen de sempre, do sentimento dos personagens, direto. Então vamos lidar com a guerra. Com o fato deles serem países em guerra e serem crianças, adolescentes, no meio de uma guerra. E o único momento que isso foi abordado recentemente foi agora, com essa tensão política. E eu espero que... Que provavelmente, se eles seguem o padrão Globo de qualidades, se ficar legal, eles vão acabar com o negócio. Vão limar, né? É. Eu espero. Nossa, tá bom demais. Vamos. Aí agora, aí rolou a reunião lá, apareceu aquele duas caras lá da Katsuki. Mas só metade dele se divide. É. Ele mandou metade dele pra... Aquele que tá um caranguejo na cabeça e fica só observando. Ah, tá, o locutor esportivo. É. Foi metade dele pra lá. Aí... Ah, ele se dividiu? É, metade dele apareceu lá e o Sasuke apareceu lá também, pra tocar a zona. Apareceu todo mundo lá e agora tá todo mundo lutando e fazendo crateras. Qual o propósito do Sasuke agora? Ou não tem mais propósito? É, tá em mim, ele quer destruir tudo. Tá com raiva do mundo. Basicamente, é. Muito conveniente. Aliás, foi interessante que o... questionaram qual é do Sasuke. É. Ah, no mangá? É, eu não sei, eu acho que era o Kakashi ou o Naruto que estavam conversando com o Madara. Falava, cara, o que o Sasuke quer agora, sabe? E contaram pra ele, ah não, o Itachi queria ajudar todo mundo. Aí o Naruto falou, mas peraí, pensou exatamente aquilo que a gente pensou. Ele só queria ajudar e o Sasuke matou. E por que diabos ele continua fazendo isso? Por que ele não voltou pra cá e ficou tudo bem? Acabou tudo, né? Mas o... Agora tá revoltado, ele não soube fazer outra coisa, não soube odiar a vida inteira. A desculpa agora... do Madara foi o seguinte, ah não, mas é porque o Sasuke ele tem a essência do clã Uchiha, que é um clã de vingança. O Sasuke tá me lembrando do Sailor. Ele tá um vilão que ninguém sabe muito bem o que fazer com ele, mas ele é legal, não deixa ele malzinho pelos cantos, matando gente. Basicamente, o que o Kishimoto tá fazendo é o seguinte, ele quer o Sasuke malzinho, porque o Sasuke fica legal malzinho, as garotas gostam dele malzinho, senão não rola tensão sexual com o Naruto, se ele fica malzinho. E aí rola... E aí ele fala desculpinha, esfarrapadíssimas pra ele continuar malzinho. Porque não faz mais sentido nenhum ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Não faz sentido. É. Em lógica nenhuma. Nem se ele for maluco. Por que se ele quisesse tocar uma zona, por que ele se juntaria a Katsuki? Né? Por que ele não deveria tocar na zona mesmo? Uma zona pessoal destruiria ambos os lados. É, por que ele não tá que nem o Gás, sabe? É. Eu ia mencionar o Gás, me segurei pra gente poder não voltar a falar essa merda e você foi e falou. Cara, desconjura, cara. Sai desse corpo que não te pertence. Isso não aconteceu. Tá bom. Mas tá rolando, no meio da luta, rola uma conversinha ou outra com um pouco de direção política, porque aquele velho que ninguém ligava pra ele, o velho todo enfaixado, você não deve nem saber quem ele é, eu nem lembro o nome dele. Danzai, aquele do Samurai assim. X? Não, não assistiu. Ele virou o Hokage novo, porque a... De onde? O Hokage é da Vila Folha. Ah, Hokage. Porque cadê a pintura? Cara, eu não vou te dizer que eu não lembro o que aconteceu com ela, não. Ela não morreu, não. Mas parece que ela tava doente, alguma coisa assim. Aconteceu alguma coisa com ela que impediu dela continuar e ele virou um Hokage temporário, sabe? Até ela se recuperar. Porque ela não tava em condições de continuar. E o Naruto vai ser quando? No final. E... Não, talvez eu não sei, vai acabar um dia, né? Não, porque de uns tempos pra cá, eles meio que se tocaram. Ah, não, a gente precisa agilizar. Todo mundo precisa gostar muito do Naruto, porque no final do... no mangá ele tem que ser o Hokage. É, nada, tá muito forçado. Mas a parte da tensão política continua legal e ainda tá rolando. É, entra no meio da luta, rola uma outra pessoa conversando sobre isso. Então eu espero que eles mantenham isso. Que impressão que teve, depois que acabou o arco do Pain, é que o Kishimoto respirou fundo e falou: finalmente eu vou poder contar o que eu tava querendo contar esse tempo todo e tive que ficar enrolando. Entendeu? Porque ele pegou num pique legal e contou uma história que tava ali bem concisa. Só que todo o resto continua a mesma bagunça. Sabe? Não tem como um núcleo conciso ali no meio. O núcleo conciso ali no meio. E a partir do momento que ele precisar enrolar de novo, vai bagunçar tudo de novo. É, seria uma boa hora pra caminhar pro final agora, né? É o que eu espero, né, cara? É o que eu realmente espero. Até porque ele vai ter que começar a inventar vilão, né? As coisas precisam acabar. Ele vai ter que começar a inventar vilão, porque não tem mais pra onde botar personagem. É. Antes de tudo, a gente tem que explicar pros ouvintes. É, eu acho assim, a gente fala muito de... A gente fala muito de Haruhi... De Haruhi? De Haruhi. Mas é importante a gente explicar um pouquinho pra galera que tá chegando agora. Tem muita da galera combo, nova, né? Da não... combo e tal. E mesmo que ouve o Jackass há muito tempo, pode não saber ainda o que é Haruhi. Vamos dar um sinal do que é Haruhi. Sei lá, eu já tô meio desanimado, então conta aí, vai. Com sono. Olha só, Haruhi... Eu não sei, eu tô tendo uma sensação meio de déjà vu agora, cara, não sei. A gente já falou, não? Não lembro não, a gente falou. Eu acho que eu já fortemente recomendei Suzumi Haruhi no Yutsu pro pessoal. Você? Luan, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, Luan? Engraçado, eu tenho uma sensação que eu já falei de Haruhi, mas o Luan não tava aqui. Realmente, assim, o trigger Haruhi na minha mente não tem o Luan. Tá, mas enfim, eu acho que eu só fiz uma recomendação. Realmente. Eu acho assim, como tá um pouco tarde, a gente pode depois gravar em separado uma explicaçãozinha e coloca, né? Pode ser. Aí agora a gente pode ser. Fala, a gente não dá a explicação. É. Depois eu boto em separado. Eu preferia até que vocês assistissem, porque realmente é muito bom. É um anime baseado numa série de livros, de light novels e gira em torno da Haruhi. Ellen's Eight é uma história sobre um loop temporal. Gira a marmota. Eles estão em férias de verão e a Haruhi gosta muito das férias de verão. Ela prepara um roteiro super frenético para as férias de verão. Cada dia uma coisa completamente diferente. Todo mundo morto de cansaço. São férias muito divertidas, apesar de tudo. Eu gostaria de fazer minhas férias assim. Só que a Haruhi planejou esse roteiro e gostou muito desse roteiro. E pensou na cabeça insana dela. Que legal seria se isso repetisse pra sempre. Você sabe quando você tem, sei lá, duas semanas muito legais e você quer que sua vida toda, que aquelas semanas durem pra sempre? É basicamente isso. Como o episódio começa, Ellen's Eight parece que assistiu. É, tipo, ela planeja uma série de atividades. Então eles vão primeiro. Eles vão pro festival de verão. Não tem tempo, então elas vestem. Que maninho. Ela planeja isso. Depois planeja um dia na praia. Eles vão pra praia. Depois eles vão caçar insetos. Depois, enfim, o episódio basicamente é a Haruhi inventando novas coisas pra fazer no verão, com aquele jeito imperativo dela, e todo mundo no clube, encabeçados pelo Kion passivos, indo atrás das maluquices dela. Ninguém tá aguentando mais. Ela arruma um emprego pra eles, de meio expediente, escondido trabalhando. E é um episódio feliz, deles fazendo coisas divertidas e o Kion resmungando. O Kion recebe um telefonema do meio da noite, é assustador. Essa reina gemendo no telefone. Ele atende o telefone. Ah, que é isso? Ela chorando porque ela diz que ela não tá conseguindo mais conectar com o futuro dela. E aí é explicado. Aliás, como foi a sensação de ver esses personagens pela primeira vez falando em termos de ficção científica? Foi chocante, por isso talvez que eu gostei tanto desse segundo episódio, pela primeira vez. Porque você sempre fala que tem ficção que científica. E você não assistiu, né? É, só que... Haruhi até hoje, você tá assistindo todos mais todos os episódios randômicos que eu já vi de Haruhi, fora de ordem, randômicos, nunca foca nisso. Entendeu? Então, pela primeira vez, olhar eles mencionando com todas as letras o que você fala que eles são, foi um choque, porque eu sempre achei que isso ficava muito no ar. Mas não, eles realmente falam todas as letras, né? Em momentos muito específicos. Sempre quando acontece alguma coisa grande, eles sempre conversam. Mas depois de novo, repetindo mesmo, então você lembra de tudo. É, Kritsu que fala, né, que a Nagato lembra de tudo. O Kion começa a questionar ela. Aí pergunta, a gente tá vivendo isso quantas vezes? Ela fala, 500, 15.498. Ele, ah, e a gente vive as mesmas coisas, ela começa a narrar todas as diferenças que teve no loop 2000 e tal. Ah, todos esses dias foi a mesma coisa? Não, porque nas instâncias 2000 e tantos, 2000 e tantos, não teve viagem a tal lugar, né? Na instância, sei lá, 20, sei lá, 12 mil, qualquer coisa, teve 741 instâncias e a gente não pegou peixinho, blá blá blá. E ela lembra tudo, clinicamente. Seria a Haruhi um Buda cósmico? A Haruhi é um Buda cósmico, o problema é que as pessoas não vão entender isso, porque elas só vão ouvir sobre isso daqui a 2 meses. Tá, na verdade eu acho que ela tá mais pra Deus do que pra Buda cósmico, né? Não, porque Deus é o... Enfim. Ela é o Kantare. Agora, uma coisa que eu tenho que festejar, eu tenho que soltar fogos, eu tenho que ficar muito feliz é que Haruhi vai ter um filme. Uau. Eu ficaria mais feliz se fosse um live action, mas não, é um movie... É, nunca, live action não. Não é live action, cara. Como é que vai ter Moe? Ai, é Nagato, mas é que nojo, cara. Nagato de pele, de carne. A Nagato continua sendo um nojo, o único Moe. Não vem não, cara. Não vem. Moe ali é Mikuru. Você gosta dessa Rina, cara? A gente trouxe o Lua hoje pra dar um pouco de drama aqui, vai, continua. Mas é claro que eu gosto dela, ela é muito mais Moe. Não, é aquele negócio, eu não tenho tanto tesão assim pela Nagato, mas eu concordo com o Godarco que essa Rina... Mas eu ainda prefiro a Haruhi do que a Zahina. Toda vida. O Luan gosta de levar porrada, cara. É, eu também gosto. Assim, aquele negócio, eu só não gosto tanto da Haruhi, por quê? Porque a Haruhi não dá porrada só, a Haruhi enche o saco. Eu gosto de ser uma pessoa independente, eu não quero alguém mandando eu fazer. Mas eu gosto das duas, eu gosto tanto da Zahina quanto da Haruhi, eu sou bem flex, sabe? Não, cara, eu sou totalmente Nagato, sabe? As outras duas não me compram. E engraçado... Pô, você é um morto, né? Você é necrófilo. Não, cara, é porque as pessoas falam, ah, não, mas Nagato não tem emoção, mememé, a Rei assim, blá, blá, blá, blá, blá, mas, cara... A Nagato tem muito mais carisma que a Rei. Primeiro, a Nagato tem pelo muito mais carisma que a Rei. Pelo menos a Rei tem peitos. E a Nagato é uma alien com consciência de tudo, do universo, super poderosa, cara. Ou seja, bota a Nagato bêbada que você vai ter um papo muito legal com ela. Ninguém na história do anime vai ser assim, cara. A Nagato é a Nagato. Mas como eu dizendo, eu disse que o Kyoani nunca... Assim, a Kadokawa não tem limites, mas eles não soltariam a Endless Eight se eles não tivessem um trufo na manga. E aí está... No final da temporada com reprise de todos os episódios, anúncio do filme em 2010, primavera de 2010, o desaparecimento de Suzumiya Haruhi, a história que todo mundo queria ver. Quer dizer, que você queria muito ver. Quer dizer, eu e todo o Japão que gosta da Haruhi. Eu também. Eu não sabia. Você nem conhece o desaparecimento de Haruhi? Eu nem sei do que se trata essa bosta. Conhecer eu não quero, mas eu quero consumir Haruhi como ao máximo. O nome é desaparecimento, então quer dizer que não vai ter Haruhi o episódio inteiro? O foco dessa saga é toda no Nagato, praticamente. E a Haruhi é bem diferente. Eu não vou dar spoiler, mas a Haruhi é bem diferente. Isso. É qual novel é? Quinta, sexta? Ai, não lembro. Acho que é a quarta. Não lembro. Eu vou correr pra ler. É, Suzumiya Haruhi no Shoshitsu, The Disappearance. O Suzumiya Haruhi, o desaparecimento do Suzumiya Haruhi. Lembrando que a série se baseia em várias novels diferentes, mas o nome da série continua sendo a Melancolia, né? Até é agora, o nome da primeira novel. É, na verdade, essa primeira temporada, somando com o Plus, cobriu isso umas 3 ou 4 novels e continua tudo com a Melancolia. Só que o filme vai ser Desaparecimento. Vai ser no Shoshitsu, acho que vai. Bem, esse episódio de Endless Eight. Quarto episódio, o episódio mais lento. Pra quem não sabe o que é o Dia da Marmota. Explica aí, a gente já comentou disso mil vezes, né? Tem gente que não sabe ainda. Qual o nome desse filme? Do filme do Dia da Marmota? Em português é O Feitiço do Tempo. A gente chama de Dia da Marmota porque o título original em inglês é Dia da Marmota. Uhum. Como agora me fugiu com o que é Marmota em inglês? Isso que eu queria saber. Então, também me fugiu completamente, não sei. Que fugiu ou você... Acho que é assim, em algum momento eu devo saber. Eu sabia porque ter sabido. Por causa do título do filme. Mas agora eu já esqueci. Então não faço a menor ideia. E, então, o Dia da Marmota é um filme com loop temporal que o mesmo dia se repete forever. Eu ia explicar, mas já expliquei. Eu já falei que basicamente todo filme, seriado ou desenho animado já teve um episódio desse tipo. Esse episódio de Endless Eight. Mas o Dia da Marmota, o que acontece? É, o dia fica se repetindo, as mesmas situações, e ele só para de se repetir quando ele faz as coisas de uma forma correta, por assim dizer. É, tem mais lição de moral. Haruhi não. Haruhi ficou felizinha com o verão dela e tá se repetindo pra sempre, acabou. É. Ou, eu não diria que ela ficou felizinha e quer repetir aquelas mesmas coisas. Eu diria que alguma coisa que ela queria que acontecesse não aconteceu. É, e por isso que ela sempre repete. Basicamente, ela tá insatisfeita com o verão ainda. Exatamente. Eu não acho que ela esteja vivendo porque ela tá feliz e quer de novo. Ela... Ah, achei que assim. Falta não, alguma na coisa. Verdade ela quer de novo porque falta alguma coisa. A partir do momento que ela tá insatisfeita, ela não vai querer mais de novo. Entendeu? Exatamente. Essa é a minha concepção. Esse episódio começa no foco numa nuvem bizarríssima. É, pra resumir o episódio inteiro, ele é o mais bicho grilo de todos eles. Ele é mais lento. Ele é nuvem e aviãozinho passando o tempo todo. E você fica se perguntando que diabo de nuvem e avião é esse. E o Kion tá com muito mais déjà vu o episódio inteiro do que todos os Na outros. Na verdade, todos eles estão com déjà vus, né? Não, então, mas como a série é contada, narrada pelo Kion, entra mais na cabeça dele. Sim, né? Mas é o consciente coletivo, na verdade. Esse episódio até agora foi o que mais a gente sentiu a Nagato, o que a Nagato tá passando. Porque todo mundo, o Kion e todos eles, estão muito desanimados, tá todo mundo descabelado, com sono, sabe, o tempo todo. E a Nagato parece estar mais expressiva e mais triste do que o normal. Afinal, eles estão com uns 530 anos, né? É, só que eles não sabem, né? Só a Nagato sabe. Inconscientemente eles estão cansados. Inclusive, e a Nagato, que geralmente ela é só sem emoção, dessa vez ela tá de fato triste. Isso é uma emoção. Ela tá mais triste até quando o Kion pergunta pra ela por que ela não fez nada. Eu percebi no tom de voz da dubladora, que inclusive é uma gracinha. Isso é viagem de fanboy. Ela não tá triste, ela tá broxa. Não, mas quando em comparação com os outros episódios, quando ela fala que a missão dela é observar, ela fala muito mais seco. Nesse, ela tava com um pequeno tonzinho de choro, até. E você diria que tem um salto de quanto e quantos anos a cada episódio? Ah, só com algumas repetições, pouca coisa. Não, mas eu diria assim, pelo nível de estafa da Nagato, de quantos em quanto tempo teria um salto? Cada episódio equivaleria a quantos anos? É o loop seguido, se eu não me engano mesmo. Essa não é seguido, é quase seguido. É pelo menos eu não prestei atenção nos números. A gente percebe, tem como ver isso pelo quando ela fala o número do loop, tem como fazer o cálculo. Só que a gente nunca prestou atenção. Não deve ser seguido, não. Mas, tipo assim, a primeira vez... É muito grande, não. Não chega ano, não. A primeira vez poderia ter sido a primeira vez, realmente. O segundo episódio poderia ter sido a 100 anos. Não. A primeira vez não tem como a gente saber, porque eles não descobriram. Agora, a partir do segundo, já é na casa dos 15 mil. Então... Porque eles têm aquela conversa já no segundo episódio, ela já fala que é 15 mil. Então, se não for seguido, é bem próximo. Mas é porque ela tá expressando um pouco mais, né? Talvez porque, no anime, no silêncio nas novas, assim, também, porque isso fica no ar, talvez eles só passaram a descobrir agora. E a partir do momento que ela tem outras pessoas que sabem daquilo, ela começa a ficar mais insatisfeita com a situação. Porque ela sabe agora que todas as pessoas sabem, que outras pessoas podem fazer alguma coisa e até agora ninguém fez nada, entendeu? Eu achei legal a forma como eles descobrem isso, né? Porque a Zahina não pode voltar pro futuro. É, o Luan, ele viu esse episódio de Analyzate só, não viu nenhum dos outros. Não, mas eu achei foda, sabe? Como é que ele fez essa analogia toda simplesmente pelo fato da Zahina não poder voltar pro futuro? É porque não existe futuro. Meu Deus. Não, mas eu acho que ele encostou a Nagato na parede e a Nagato contou. Não, eu acho que ele chegou até uma conversa com a Nagato e ele já... Quem encostaria a Nagato na parede pra falar alguma coisa? Se encostou na parede, tá, beleza. E daí? Não, realmente, a Nagato só fala quando ela quer. Só que a Nagato provavelmente quer que isso acabe. Então talvez ela tenha liberado alguma coisa pro Koizumi. Mas vale lembrar também que o Koizumi, ele tá bem acostumado com essas maluquices todas. Ele tá sentindo um déjà vu, ele deve ter tido esse guia, sabe? Na hora. Alguém tem que saber, Luan. Até porque ele é um Esper. A gente não sabe exatamente quais são os poderes dos Esper, sabe? Além de virar bolinha. Mas assim, ele meio que pegou do nada, tipo, uma coisa meio Sherlock Holmes, sabe? Ele pegou uma coisinha e destrinchou uma teoria foda. Pois o Mico faz isso o tempo todo. Tá, mas... É sempre ele que faz isso. Mas essa foi meio foda demais. Não sei, não dá pra saber o que se passa com coisa Mico. Ele só fica rindo o tempo todo. Enfim, esse episódio... Ele deve viajar num LSD do cacete, né? E o Kion também agora tá tendo mais... já começa o episódio, ele completando as fases da Haruhi pela primeira vez, quando ela chama ele pra ir lá, ele que adivinha que tem que levar a bicicleta. Até pra esse último episódio, do penúltimo, no caso, pra esse último, agora deve ter sido um salto legal também, pra ele poder estar com esse déjà vu todo. Não, cara, para com esse negócio de ser um salto legal, cara. Faz três... A partir do momento que eles passaram a descobrir em toda instância, a coisa já muda de figura completamente. Não precisa passar muito tempo, entendeu? O inconsciente dele já sabe que tem alguma coisa errada. Bem ou mal já. Porque até então, repetiu 15.500 vezes, mas eles não tinham descoberto ainda. A partir do momento que eles descobriram, o inconsciente dele sabe que tem alguma coisa errada, que eles precisam fazer alguma coisa. E agora eu acho que é bastante aberto a interpretações. Na verdade, não, porque ela fala o número do loop. Então, se a gente voltar agora e puser os episódios, a gente vai saber. O que eu tenho certeza é o seguinte, se não for seguido, é quase seguido. A distância não é muito grande. Enfim, aviões e nuvens. Alguém tem alguma sugestão? É pra dar um toque legal, né? Pra dar um toque bicho grilo na coisa. Não tem justificação, não. Não, cara. O Kion, primeiro, perceba que ele tava prestando mais atenção nos detalhes do que nos fatos em si. Na cena da piscina, ele presta atenção na boia, na água, na plantinha, em tudo que tá em volta, no relógio, no alto, mas não presta atenção nos fatos em si. O Kion inconscientemente tá buscando uma resposta, enquanto o inconsciente dele busca, sabe, mostra pra ele que, olha, a resposta tá aqui, voando. Amém. Ele tá tentando... E aí ele olhou pros céus e encontrou Jesus. Não, eu fui entender isso no final, sabe? Eu tava olhando pra aquele... Ele tá tentando ler as entrelinhas, entender o código binário. Eu sou bom com entrelinha, porque eu assisti lá em 5 vezes e consegui pegar quase tudo. O avião tá voando, e aquele avião tá mostrando, olha, tá aqui, tá voando, só precisa esticar a mão e me pegar. E ali o tempo todo, então eu já tinha linkado que era com o inconsciente. No momento final, quando a Haruhi tá indo embora, que ele precisa mais desesperadamente daquilo, ele olha o avião e aí ele fica, não, peraí, o aviãozinho vai voando, vai embora. Foge dele o avião. Então, ele tá inconscientemente buscando a resposta, ele tá perto de conseguir a resposta, mas ele não consegue alcançar a resposta ainda. E inconscientemente ele tá desesperado buscando isso. E por isso que ele tá aéreo, ele tá fora, tá mais desligado e mais fora da realidade. É, chegar pra ele e falar, ó, meu irmão, ela tá te dando bola, chega junto, né? Mas eu tenho que te dizer que não, a solução não tem nada a ver com isso. A solução é a coisa mais simples e bizarra do mundo, sabe? Mais simplória que possível. É um pirulito que a gente tá chupando. É muito simples, e a dica está em todos... Não, literalmente. É muito simples e a dica tá em todos os episódios pelo menos duas vezes. Tá, para. Sem spoilers. Chega, você se empolgar. Deixa eu ter alguma coisa nova pra ver no último episódio. Eu só quero saber o seguinte, ninguém pegou, né? Não. Não, não dá spoilers porque eu não quero pegar antes do tempo. Você tem mais quatro episódios pra descobrir. Vamos ver se em quatro episódios você consegue descobrir antes do último. E onde vem que era o assassino lendo urbano? Não vou assim. Tava na cara. Não vou... E é isso, até agora. Pânico 1. Até agora, pra mim, foi o melhor episódio de Endless Eight. Muito bom, e vamos ver se vai continuar sendo o melhor até o final. Na verdade, a tendência deve ser essa, né, cara? E melhorando, né, porque... Não. A crítica que eu li por aí, porque eu assisti a primeira vez, assisti saco cheio. O terceiro episódio não gostei muito. Eu gostei de todos até agora. O terceiro episódio ele é mais galhofa, ele é mais legal, eu gostei dele. E é mais emocionado e tal. Esse quarto episódio é o que pega mais na parte que eu gosto. Essa coisa mais lame, mais entre linhas, mais metafísica e bizarro. E blá, blá, blá, como o Live Video diz. E os outros episódios eu não lembro. Eu não faço a mínima ideia. Mas o pessoal diz que os outros episódios são mais enrolação. Vamos assistir pra ter certeza, porque muita coisa que a gente viu... Vamos assistir pra ter certeza, você já assistiu. Não, eu vou assistir de novo pra lembrar, porque eu não prestei atenção. Tá. Eu assisti assistindo, não assisti prestando atenção nessas coisas. Porque o que a gente já pegou nos outros três episódios, eu não vi quase ninguém comentar por aí. Inclusive, eu tô pensando em pegar esses Endless Eight e editar num programa só e deixar assim, forever, tá? Como um tratado sobre os Endless Eight. Joga no Two Channel. É o nosso tratado em português sobre o Endless Eight que ninguém vai entender. É isso. O que ataca vai correr atrás, vai traduzir. Até a próxima instância. Holy shit. Sempre que eu penso holy shit, eu imagino uma grande bosta voando e atingindo a terra, sabe? Thank you.